o nosso objetivo é a recolha e divulgação da música tradicional da nossa região da Beira Serra e da música portuguesa também. Somos constituídos por cerca de 18 elementos. Já fomos mais, mas agora somos menos. Portanto, desde o início que, de ano para ano, a gente vai para o crescendo. Temos, portanto, recolha de músicas novas. Temos tido um número razoável de atuações durante os anos. Portanto, por exemplo, o ano passado fomos à Festa do Avante, que fomos lá muito apreciados. Fomos à Almoça GM também lá animar um evento com a uma festa anual. Depois costumamos ir também fazer atuações a pedido da Câmara, não é? Vamos ter atuações habituais na Pousada, do Desagravo, e também na Inatel do Piosa. Já gravámos duas vezes o nosso trabalho. O último foi o ano passado que fizemos a gravação do segundo trabalho.